Gatinha, cá pra mim, que agora sim eu vivi enfim o grande amor. Mentira, me atirei assim de trampolim, fui até o fim um amador. Passava o verão, água e pão, dava o meu pinhão pro grande amor. Mentira, eu botava a mão no fogo então com meu coração de criador. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito, exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor, dou risada do grande amor. Mentira. Fui muito fiel, comprei anel, botei no papel o grande amor. Mentira. Reservei hotel, sarapatel e lua de mel em Salvador. Salvador. Fui rezar na Sé pra São José, que eu levava fé no grande amor. Mentira. Fiz promessa até pro Xumaré de subir a pé o Redentor. Apenas uma pedra no meu peito, exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada do grande amor. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito, exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada do grande amor. Mentira.